passar. Em meio às tempestades nada poderá roubar minha paz, minha alegria. O Senhor está firmado a minha fé. Debaixo de tuas asas, debaixo de tuas asas, sei que posso descansar. Em tua presença mal nenhum me alcançará. 10 mil à minha esquerda, 10 mil à minha direita, estou firmado e nada me abalará. A paz que o mundo não pode oferecer, a paz que o mundo não pode me oferecer, a paz que transborda em minha vida, a paz que o mundo não pode entender. É a paz de Jesus Cristo, é a paz de Jesus Cristo, é a paz que muda o meu viver. É a paz, é a paz de Jesus Cristo, é a paz de Jesus Cristo, é a paz que muda o meu viver. Toda hora, sei que posso descansar. Em meio às tempestades, nada poderá roubar minha paz, minha alegria. O Senhor está firmado a minha fé. Debaixo de tuas asas, sei que posso descansar. Em tua presença, mal nenhum me alcançará. Caio 1000 à minha esquerda, 10 mil à minha direita. Estou firmado e nada me abalará. A paz que o mundo não pode oferecer, a paz que transporta em minha vida, a paz que o mundo não pode entender. Jesus Cristo, é a paz de Jesus Cristo, é a paz que muda o meu viver. A paz que o mundo não pode oferecer, a paz que o mundo não pode oferecer, a paz que transporta em minha vida, a paz que o mundo não pode entender. É a paz de Jesus Cristo, é a paz de Jesus Cristo, é a paz que muda o meu viver. É a paz, é a paz de Jesus Cristo, é a paz de Jesus Cristo, é a paz que muda o meu viver. Aleluia! Aleluia! Levante as suas mãos aos céus e declare: é a paz, diga: é a paz de Jesus Cristo, é a paz. É a paz que muda o meu bem. É a paz de Jesus Cristo, é a paz.